Seção 4 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Rei dos Bugios e Dois Homens. Caminhavam dois companheiros. Tendo perdido o caminho, e depois de terem andado muito, chegaram à terra dos bugios. Foram logo levados ante o rei, que, vendo-os, lhes disse: Na vossa terra, e nessa por onde vindes, que se disse de mim e do meu reino? Respondeu um dos companheiros: Dizem que sois rei grande, de gente sábia e lustrosa. O outro, que era amigo de falar verdade, respondeu: Toda a vossa gente são bugios irracionais. Forçado é que o rei também seja bugio. Como isto ouviu o rei, mandou que matassem a este, e ao primeiro fizessem mimos e tratassem muito bem. Moralidade. Verifica-se nesta fábula o que diz Terêncio, que a verdade causa ódio, e falar à vontade ganha amigos. Com o rei Nécio não medrão sábios nem virtuosos, senão chocarreiros e lisonjeiros. E daqui vem no mundo que, de ordinário, os bons são sopiados e obedecem aos maus, que o rei bugio tem ódio a quem o desengana, e o que mente, como aqui fez o primeiro companheiro, este só é favorecido. Finde O Rei dos Bugios e Dois Homens.